Jesus formou. Jesus, 30 anos de idade, ele saiu para o ministério. E a partir dali ele começou a formar discípulos, formou seus 12. E durante 3 anos ele pregou a palavra de Deus. E formou, a Bíblia diz que multidões o seguiram, né? A Bíblia fala da multiplicação dos pães, tinha 15 mil homens, de uma outra multiplicação tinha 7 mil homens. E geralmente essas contas não se incluíam, 5 mil homens e a segunda 3 mil, né? Normalmente essas contas não se contavam mulher e criança, por isso que se fala em 15 mil pessoas e se fala em 7 a 10 mil pessoas nas duas multiplicações, porque na conta não se envolvia mulher e criança, apenas homens. Quando Jesus, ele ajuntava, ele arrebatava multidões, antes de Jesus começar a pregar o evangelho, João Batista veio 6 meses antes e pregava o evangelho. E João Batista, ele arrumou alguns problemas por falar a verdade, por falar o que as pessoas precisavam ouvir, não o que elas gostariam de ouvir. Aliás, nós precisamos ter um princípio na nossa vida, falar sempre o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas gostam de ouvir. Porque a pessoa gosta de ouvir o que ela gosta de ouvir, então tem que ver novela, Rede Globo, aí vai ouvir o que a alma gosta. Mas a verdade, ela tem um poder de mudar você, ela tem um poder de transformar você de dentro para fora. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela tem um poder sobrenatural. E João Batista, ele colocou o dedo na ferida, né? Dos religiosos, colocou o dedo na ferida de autoridades, morreu por falar a verdade, foi preso por falar a verdade. Herodes não tinha coragem de matá-lo, porque sabia quem João Batista era. Então, ardilmente, numa festa, ele se encantou com a filha da mulher, que não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele, que ele havia tomado. João Batista havia colocado o dedo na cara dele, disse: é errado, você não pode tomar a mulher do teu irmão. E ele foi preso por causa disso, mas Herodes não tinha coragem de matá-lo. Então, quando ele se encanta pela filha de Herodias, dançando, e oferece a ela, diante de uma plateia ali, que o que ela pedisse, ele daria. E o que essa menina pediu? Lógico, seguiu o conselho com a mãe, que também não era muito simpática a João Batista. Ela pediu a cabeça de João Batista em um prato. E Herodes, por causa da palavra que ele havia dado diante da plateia, diante da autoridade, ele era o rei, né? O rei ali, ocupava a posição de rei na província da Judéia, ele teve que simplesmente mandar cortar a cabeça de João Batista e entregar a sua amante num prato, por causa desse pedido feito pela filha dela e pela palavra empenhada. Mas quando Jesus, ele vem pregando o evangelho, ele surge quando João Batista ainda não está preso. E quando você lê o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, você percebe que quando Jesus vai se batizar, João, ele vê aquilo como problema. Porque João sabia quem era Jesus, eram primos, né? As suas mães, né? A mãe natural de Jesus, Maria, e a mãe de João Batista, Isabel, eram parentes. Então, João e Jesus eram primos. Então, não apenas pelo parentesco, mas João sabia quem era Jesus. E você vê no texto ali, João, de certa maneira, se recusando a batizar Jesus. Eu não vou batizar você, eu sei quem você é. Mas você vê Jesus tomando uma postura tremenda ali, quando ele se submete a João Batista e diz: convém que nós cumpramos toda a justiça. Ou seja, você veio antes de mim, você começou a pregar o evangelho antes de mim, então você precisa me batizar. Então Jesus, sendo Deus, ele abriu mão do direito de ser Deus, assumiu a forma humana. Jesus é Deus encarnado, e nós vemos ali o próprio Deus em figura humana se submetendo à sua criação, se sujeitando à sua criação. Então, o princípio de autoridade, o princípio de sujeição, é um princípio que muda você, é um princípio que estabelece um caminho de vitória na tua vida. Tem muita gente naufragando na fé por ter dificuldade de caminhar debaixo, por ter dificuldade de ouvir, por ter dificuldade de reconhecer paternidade. E a paternidade é algo estabelecido por Deus, porque Deus, ele se preocupa com os seus filhos. E o projeto de Deus com paternidade não é impor jugo sobre os seus filhos, mas justamente cuidar dos seus filhos. Se você ler os 10 mandamentos, você vê o único mandamento com promessa. Todos os mandamentos ele tem consequências. Não, não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, não roubarás, não cobiçarás. Mas é impressionante, se não me engano, é o quarto mandamento, fala: honra teu pai e tua mãe. E é o único mandamento acompanhado com uma promessa. Quem sabe a promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra. Então, honrar a tua paternidade faz você viver, querido, faz você viver bem, faz você prosperar. E tem muita gente que não prospera, que não funciona na vida, porque tem a dificuldade da honra, tem a dificuldade da sujeição, tem dificuldade de reconhecer paternidade, tem dificuldade de se colocar debaixo. A paternidade, ela é uma proteção de Deus na tua vida, e ela vem acompanhada de uma bênção de longevidade e uma bênção de prosperidade. Pode ver, normalmente quando o filho aí se levanta contra pai, contra mãe, ele paga um preço muito caro. Querido, pai e mãe pode estar até errado, mas quando fala não vai, é melhor não ir, né? Mesmo no erro, Deus honra a questão da autoridade. A gente vê filhos quebrando a cara por ter dificuldade de submeter, por ter dificuldade de sujeitar, por ter dificuldade de reconhecer o caminho da paternidade, que diante de Deus ela é o caminho da proteção. É o caminho da honra é o caminho de proteção na tua vida, é o caminho do sucesso, é o caminho da prosperidade, é um caminho onde você vai romper, e todo o projeto de Deus na tua vida passa por este caminho. Então você vê Jesus se submetendo a João Batista, você vê Jesus formando homens com os mesmos princípios. E quando Jesus começa a arrumar alguns problemas muito sérios com as autoridades judaicas, quando falamos de autoridades, estamos falando dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, daqueles que ocupavam, de certa maneira, de certa forma, uma posição de autoridade dentro da nação de Israel. Porque o povo de Israel sempre viu, sempre enxergou Deus como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, né? Eles chamam Deus de Elohim, Deus é o Senhor, e o sentido do Senhor aqui é de que Ele é dono, de que Ele é que Ele manda, que Ele é o Criador. A própria palavra Jeová, que na realidade não é Jeová, Jeová é uma tradição para o português, a palavra correta é Iavé. Então quem se intitula testemunha usa até o nome errado, né? Porque é Iavé. E essa palavra Iavé, se você vê o que ela representa, querido, você se assusta. E ela é tão tremenda, tão poderosa, que os próprios escribas, quando escreviam esta palavra, quando escreviam determinado texto da palavra, que precisavam escrever a palavra Iavé, aquela caneta não podia escrever, aquela pena não podia escrever mais nada, porque ela escreveu o nome Iavé. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador. Então você imagina os atributos que existem em cima deste nome. Então para o judeu é isso aí. Aí vem Jesus mudando, não mudando a questão do sentido da palavra Yahvé, mas Jesus não chamava Deus de Yahvé. Jesus chamava Deus de Pai. Isso chocou. Se você ler o livro de João, quando Jesus fala para Pai, eles ficam loucos. Né? Fala que ainda chamou Abraão de pai também, para o judeu aquilo foi a morte. Então, um dos maiores problemas de Jesus com o judeu foi o fato dele se expressar ao grande Yahvé como pai. O judeu não aceita Deus como pai dele, mas como Senhor. E quando você chama Deus de pai, o que, que você está expressando? Intimidade. Amém? Você chama de pai porque você é filho dele. Você chama de pai porque ele é teu Senhor, ele é teu pai, e como pai, teu protetor, né? Como pai, aquele que supre todas as tuas necessidades, como pai, é aquele que cuida de você, como pai, é aquele que guarda você, como pai, é aquele que exerce autoridade sobre a tua vida. Então está muito ligado também à questão da sujeição. Então Jesus, se você ler principalmente o Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas não tem muito essa ênfase, mas João, como apresenta Jesus como filho de Deus ou como Deus encarnado, ele usa muito essa expressão de ele usando pai. Pai, eu sei que sempre tu me ouves. E aquilo chocou de uma forma muito profunda os judeus, principalmente as autoridades religiosas. Então quando nós decidimos andar debaixo de um caminho onde nós nos sujeitamos a Deus como pai, nós precisamos caminhar não apenas dentro de um caminho de sujeição, querido, mas um caminho completo, onde Deus de fato, Ele seja Pai e Senhor na nossa vida. Jesus forma os 12, mas você percebe que Jesus, Ele prega para multidões, mas quando Jesus ascendeu, engraçado que a grande multidão que comeu pão com Jesus, a maioria deles estavam lá, na crucificação, né, no momento da condenação, quando Pilatos, de todas as formas, tentou liberar Jesus, e é lógico que eles foram ali corrompidos pelas autoridades judaicas, mas ali eles gritavam, soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. A maior parte das pessoas que estavam naquela multidão são pessoas que comeram pão com o Senhor, são pessoas que beberam daquele vinho, daquela água que Ele multiplicou em vinho, são pessoas que caminharam com o Senhor, são pessoas que viveram experiências tremendas e sobrenaturais ao lado do Senhor Jesus. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, Paulo dá a entender lá em 1 Coríntios capítulo 15, que havia em torno de 500 pessoas que presenciaram a ascensão de Jesus. Agora, quando Jesus apareceu para aquelas pessoas durante 40 dias ali após a sua ressurreição, você percebe esse número de 500 pessoas que viram Jesus, e Jesus deu uma orientação ali, que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles deveriam permanecer em Jerusalém fazendo o quê? O que eles tinham que permanecer fazendo, gente? Você não leu a Bíblia? Não, ué. Eles tinham que permanecer orando. Eles se recolheram a um lugar chamado Cenáculo, e ali eles ficaram orando, e Jesus disse que eles só poderiam sair depois que eles fossem revestidos de poder. Olha que paternidade tremenda, que paternidade sobrenatural, né? É teu pai dizendo para você, olha, não saia de casa à noite, olha, não vá a determinado lugar, você não está pronto, você não está preparado, espera mais um pouquinho. Você vai sair a hora que eu liberar você, você vai sair a hora que eu dar condições e toda a condição necessária para que você saia. Então tem muita gente saindo de uma forma, de uma maneira irresponsável, sem ser enviado, né? sem cobertura, sem proteção, sem uma direção clara de Deus, mas saindo dentro da sua própria força e conhecimento, e acaba pagando um preço muito caro lá na frente, é um preço que não vale a pena. Mas quando Jesus orienta aquelas pessoas a ficarem ali, até que eles recebessem, até que eles fossem ungidas, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, até porque eles conheciam Jesus, mas eles ainda não tinham a experiência do novo nascimento, da renovação, do Espírito novo, né? Tinha ali aquela questão da carne presente na vida deles, a lei era o Senhor da vida deles, ainda eles tinham conhecimento do Evangelho, mas o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles, não havia uma experiência real de novo nascimento sobre a vida deles. Agora, quando Jesus fala com aquelas 500 pessoas que eles deveriam permanecer orando, se você lê o livro de Atos, quantas pessoas foram revestidas do poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo desceu? Quantas? Fala comigo, 120 pessoas. Pergunta, irmão, cadê as outras 380? Pergunta, cadê as outras 380, gente? Então, no reino de Deus, muita gente se perde pelo caminho, por não obedecer, por não ouvir, por não saber esperar, por não saber se sujeitar. Ele manda 500 pessoas, esperem, não saiam, fiquem orando, esperem até que meu pai envie a promessa. Então, dessas 500 pessoas, apenas 120 pessoas receberam o derramar do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Então, mas você percebe que dessas 120 pessoas, os 11, não os 12, porque Judas havia traído, né? Estavam os 12 agora, porque Matias, né? Numa eleição ali, havia sido colocado no lugar de Judas. E o texto das 120 pessoas que fala que estavam os 12, Maria, que era a mãe de Jesus, do Jesus homem, né? Os irmãos dele e as mulheres, aquelas mulheres que seguiam Jesus. Dava ali em torno de 120 pessoas. Que nós precisamos aprender a ouvir o Pai. Quando nós aprendemos a ouvir o Pai, andar debaixo da graça dEle, da direção dEle, andar debaixo daquilo que Ele nos proporciona, nós sempre vamos triunfar, querido. Todas as vezes que você decide caminhar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu na tua vida, tudo tem para dar certo na tua vida, para funcionar na tua vida. para você romper tanto financeiramente, como na fé, como no teu ministério, como nos teus relacionamentos, porque o caminho da paternidade é um caminho de proteção, o caminho da paternidade é um caminho de unção, de funcionamento na tua vida. E você percebe que Jesus, dentro dessas peculiaridades de pregar para multidões, ele tinha algumas pessoas próximas dele, ele tinha as multidões ali, os 15 mil, né? Ele tinha esses 500, tinha 120, foram ali que, de todo o processo, foi quem ouviu, aprendeu a ouvir, aprendeu a esperar, aprendeu a obedecer, tudo aquilo que ele havia dito. Mas Jesus tinha os 12 dele. Dentro dos 12 tinha 3, que era Pedro, Tiago e João, e dentro dos 3 tinha 1. Quem que era 1? João, o amado, ele que diz que é amado, né? Ele fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava, mas se você ler os evangelhos, Jesus nunca disse isso, quem disse isso foi ele. Ele era tão próximo de Jesus, tão apaixonado por Jesus, eu sou o cara que Jesus mais ama. Gente, que intimidade tremenda, nós precisamos ter essa intimidade. Depois de dizer, olha, eu sou o cara que Jesus mais ama, que ousadia poder dizer isso. E João tinha esse atrevimento porque ele de fato amava Jesus mais do que todo mundo. Dos 12, o único que ficou até o sepultamento foi ele. Ele estava tão do lado de Jesus na cruz, lá que ele pôde ouvir, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Havia um mandamento de que o filho mais velho tinha a obrigação de cuidar da mãe quando o pai falecesse. Então essa obrigação não era dos irmãos de Jesus, era de Jesus como filho mais velho. Ele pega o discípulo preferido dele, preferido no bom sentido, né? O discípulo mais amava ele. Olha, cuida da minha mãe para ele. Mulher, está aí o teu filho. E João cuidou de Maria até a morte dela. Esse papo de Maria ser levado a sério, isso é papo furado. Essa história para boi dormir. Maria morreu como qualquer mulher humana, como qualquer humano. E João cuidou de Maria até a morte dela. Por quê? Ele estava tão perto de Jesus na cruz que ele pôde ouvir Jesus ofegando, né? Jesus estava ali quase sem voz. Filho, eis aí tua mãe. Então a paternidade, ela tem um princípio de cuidado, ela tem um princípio de proteção, ela tem um princípio de funcionamento que vai fazer, que é para fazer você funcionar e romper em todos os sentidos da tua vida, querido. Quando o texto de Apocalipse fala, ficarão de fora os cães. Por que que o texto fala isso? Ué, cachorro não vai para o céu, pastor? Ali está falando de gente, não está falando de cães. O sentido ali não é animal, mas é gente. Porque o cão, ele tem uma característica diferente de uma boa parte das criações. A cadela, ela consegue, se ela tiver 10 filhotes, ela consegue engravidar de 10 cachorros diferentes. Então a cadelinha lá teve 10 filhotes. A maioria, a menos que seja um cachorro que cruzou várias vezes ali, aquele caso, a cadela é tua, você deixa cruzar só com o cachorro, mas normalmente, quem ela encontrar na rua, ela vai cruzar. E quem ela quiser, ela vai deixar engravidar-se. Então ela tem condição de ter 10, 12 filhos, cada um de um pai diferente. Querido, você não é assim. Você não é cão. Você tem um pai. O pai é o Senhor. Então Deus está dizendo para você, você tem útero, você não tem um útero compartilhado. Você tem origem, você tem um pai. Né? Eu sou teu pai, diz o Senhor. Então o teu útero não é compartilhado. A tua mãe não deitou com vários homens para que você nascesse. Você é filho de um homem só. É isso que o texto diz, ficarão de fora os cães, aquele tipo de gente que tem esse tipo de comportamento. Esse tipo de gente que não entende esse princípio da paternidade. Esse tipo de gente fica de fora do reino de Deus. Então nós precisamos entender, querido, tudo aquilo que o reino de Deus nos ensina. E quando Deus quer nos ensinar determinadas coisas, o princípio e propósito do ensinamento é para que nós rompamos em fé, para que nós desenvolvamos a nossa fé, para que nós caminhamos em graça e desenvolvamos a nossa graça dia após dia. O tempo de maturidade teu não pode estar ligado ao teu tempo de fé, ao teu anos, né? Ah, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. E daí? Você pode ser mais criança do que alguém que se converteu há 3 meses atrás. Eu conheço crente de 30 anos de fé, que misericórdia. Dá até medo. Não dá para conversar 5 minutos com um camarada, não tem nada de Deus. Então o teu tempo de fé, o teu tempo de crente, não vou mudar a questão, o teu tempo de crente não estabelece o teu nível de maturidade. O teu nível de maturidade é estabelecido ao tanto que você anda em Deus, ao tanto que você se envolve na palavra, ao tanto que você busca o Senhor, ao tempo que você passa tempo a sós com Deus, o tanto que você passa tempo com a palavra. Porque quando Jesus pega aqueles 500 e fala, vocês fiquem orando, não saiam para lugar nenhum até que vocês sejam revestidos, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, estabeleça um princípio de comunhão e de vida, de funcionamento na fé de vocês. Quem entendeu, quem ouviu, entendeu e praticou, funcionou. Porque dali surgiu, né? O primeiro discurso de Pedro se converte ali 3 mil pessoas. E você percebe que aquelas pessoas, elas começaram a sair e pregar, o Evangelho, e elas não entenderam que depois da descida do Espírito Santo, elas deveriam sair de Jerusalém. Então ficaram ali durante 7 anos, pregando o Evangelho, arrumando guerra com os judeus. Aí Deus permite uma perseguição avassaladora em Jerusalém. Para quê? Para espalhar. Aí você percebe já Filipe já pregando lá em Samaria, você percebe outros discípulos já saindo, pregando, e eles começaram a sair. A perseguição forçou eles a saírem de Jerusalém e começaram a pregar o Evangelho fora dos seus cantos. Então a maturidade tua, ela não está ligada ao teu tempo de crente, mas ela está ligada ao tempo que você gasta com a palavra. O tempo que você passa com Deus. Tem crente que tem, ué, 15, 10, 15, 20 anos. Mas, e aí, querido, quanto tempo você passa com Deus por dia, com a palavra? Quanto tempo você tem orado em línguas, né? E o jejum, tem sido uma prática na tua vida? E a adoração? A adoração para você se limita a uma hora de louvor aqui? A hora que os ministros, pastor Alencar, pastor Vi, pastor Charles, recebe em nome de Jesus, pastor Neto, quando eles ministram? Não, a adoração está muito além disso, querido. Porque a minha vida, a minha prática diária precisa ser uma constante adoração ao Senhor. Da nossa boca precisa fluir a palavra de Deus diariamente. Querido, quando você conversa com alguém, quando você fala com alguém, o que sai da tua boca? O que sai da tua alma? Tem tanto crente doente, que gosta de ser doente, que tem prazer de expressar que está doente, está magoado, está chateado, que não cresce, não amadurece, não desenvolve a fé. Pode passar 500 anos de fé, mas não entende esse princípio de funcionamento que vai fazer o camarada funcionar e romper em Deus. Que a nossa fé, ela não está ligada, ela não está fundamentada em uma pessoa. O teu crescimento e o teu desenvolvimento, ele está muito ligado ao tanto de tempo e você passa com a palavra, né? Aí, sabe aquelas manias, né? Os irmãos sabem que eu não gosto de programa de televisão. Eu acho que é muito dinheiro jogado fora para mandar colocar um copo d'água lá, e o crente sem entendimento vai lá, tem coragem de colocar o copo d'água e beber ainda, né? Então está dizendo, ó, joga a tua Bíblia fora, que ela não presta para nada, e põe esse copo d'água aqui e bebe, porque isso vai curar você. Então, desenvolve um nível de maturidade nos crentes, onde eles não crescem, eles não amadurecem, não desenvolvem um relacionamento firme com Deus, não desenvolvem um relacionamento maduro com a palavra, que ele começa a fundamentar toda a sua vida em práticas místicas que não mudam ele, que não transformam, que não traz cura para ele, que não traz mudança, que não traz transformação, porque é o tanto de que você se envolve na palavra que vai mudar você, é o tanto que você se envolve em Deus, na intimidade de pai, eu estou aqui falando novamente de paternidade, que vai mudar e vai transformar você e vai fazer você crescer. Porque, querido, não adianta você chegar aqui e pastor, eu comprei um carro novo, unge o meu carro. Uai, peraí, ó. Tem alguma coisa de errada, até porque unção com óleo na Bíblia, a única referência de unção com óleo na Bíblia é em Tiago, que fala que é para ungir pessoa doente, e ainda diz que é os presbíteros que devem ungir, mas inventaram um tal de óleo ungido aí, e a crentada joga óleo em tudo quanto é lugar, né? E aí uma imaturidade vai, porque aí vai, e essas coisas acabam substituindo a fé, substituindo a verdade. Não é o óleo que vai fazer você crescer e amadurecer, é o tanto que você está mergulhado em Deus. Não é o óleo, que eu posso pegar a tua chave e mergulhar no óleo, isso não vai mudar nada se você não andar com Deus, se você não mergulhar na palavra. Funciona nada. Você acha que um óleo vai guardar o teu carro de acidente? Que vai guardar o teu carro de acidente é o fato de você dirigir com atenção, procurar ser um bom motorista, seguir as leis de trânsito e andar em Deus, andar na verdade, que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Ele guarda a nossa entrada e Ele guarda a nossa saída. Então não é o teu carro que tem que ser ungido, é você que tem que ser ungido. É você que tem que andar debaixo de unção, é você que tem que andar debaixo de graça. É você que tem que andar debaixo da verdade. É você que tem que andar debaixo de um ato, né, de um ato profético, de uma palavra que estabelece você a andar num caminho que vai fazer você funcionar. Sabe o que Isaías fala? Este é o caminho, nele andai. Isaías fala que este caminho ele é tão tremendo que até um louco, se andar por esse caminho, não errará. Imagina um doido. Se um doido entrar nesse caminho, ele não erra. Ele não comete doidice, ele não comete loucura. Olha a profundidade disto que dá profundidade da palavra, olha a profundidade de uma verdade que muda você, de uma palavra que estabelece uma condição de vitória na tua vida, de uma palavra que estabelece uma condição de mudanças profundas em você, onde você vai andar debaixo de uma palavra que estabelece uma condição em você. Que condição, pastor? A condição da verdade que funciona. Existe meia salvação? Tem. A Bíblia fala que nós somos salvos ou não somos. Tem meia cura? Ou somos curados? O que eu quero? Só queijo, né? É queijo meia cura, tem. Engraçadinho. Diz, corrigi isso depois aí. Queijo meia cura, tem. Mas meia cura de saúde não existe. Então não tem meia verdade. Tem uma verdade que muda você, que transforma você, que estabelece uma condição de vitória e funcionamento na tua vida, querido. Amém? E a paternidade, ela nos proporciona isso. Que eu sei que eu tenho um pai. Eu sei quem eu sigo. Eu sei qual o caminho que eu ando. Eu sei quem eu obedeço. Eu sei qual palavra que está direcionada para mim. Então, quando nós entendemos esse princípio, querido, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa condição, porque a possibilidade de errar é bem menor, ou quase nula, que nós podemos errar na nossa caminhada, mas mesmo quando nós errarmos, nós não temos nenhuma dificuldade de fazer o caminho de volta, e fazer o caminho de volta e depois recomeçar de onde paramos e caminhar de uma maneira certa, de uma maneira correta. Então, Deus quer que nós funcionemos 100% na verdade dele. Queridos, Deus tem filhos. Deus não tem filhos bastardos. Deixa eu dizer uma coisa para você também. Se tem uma coisa que Deus não tem, é filho mimado. Amém? Deus tem filhos que ele corrige em amor, mas filho mimado Deus não tem, não. Quem é pai aqui de pai e mãe de filho único? Não vai casar de novo, vai ter um monte de filho, em nome de Jesus. Vai ter mais não? Não mesmo? Vamos orar e conversar sobre isso aí. O Júnior às vezes falou que ia ter só um, falou, então você vai ter gêmeos, engravidou de gêmeos. Vamos conversar de novo, véio. Deixa eu falar uma coisa séria, brincadeiras à parte. Sei que Deus vai dar sabedoria para educar ela em um princípio tremendo que vocês vão fugir disso. Mas filho único normalmente é um problema. Isso quando o pai e a mãe não tem graça para ensinar. Porque cresce aquela criança mimada, tudo é dele. Ele tem dificuldade de dividir, eu sei que a Sarinha não é assim. Tem dificuldade de dividir, tem dificuldade de compartilhar, porque tudo é dele. Então aquele filho único, ele se sente dono da casa, ele acaba se sentindo dono dos pais. Então ele acaba, a própria história torna ele autoritário. Tem a única vantagem de um filho único, é que, querido, é impressionante, isso é comprovado e é uma regra. A China vive isso por causa da política de filho único, né? Filho único normalmente, ele se dá bem em tudo, por quê? Pelo fato dele não ser ensinado a compartilhar, dele saber que é tudo dele, a autoestima dele normalmente é muito alta. Tem um lado bom, mas se não policiar, tem um lado ruim. Cria aquela criança que lá na frente ninguém quer ver nem pintar de ouro. A Sarinha não é assim, em nome de Jesus, porque eu sei que vocês são homens de Deus e mulheres de Deus, e a gente tem visto na vida dela. Agora, querido, um pastor amigo nosso, a filha dele se engraçou com um menino, filho único, menino de Deus. Aí foi lá, pediu a mãozinha dela, ok, não tem problema. Só que você fala com teus pais que antes de casar, você vai precisar morar aqui uns 2 meses comigo. A condição para você noivar minha filha é essa. Porque você precisa aprender alguns princípios de família que você, como filho único, não conhece. Até porque um convívio pequeno já percebeu. E os pais concordaram. E ele tratou esse garoto, né? Um garoto, hoje é um pastor, é um homem de Deus. Tremendo. Eu digo isso até com autoridade. Eu tenho uma irmã que tem uma filha única. A Gabi está com 12 anos. Pensa numa menina cheia de graça. Eles aplicaram esses princípios que eu estou falando para vocês. Que eles decidiram ter um filho só. Mas eles aplicaram isso. É uma menina preciosa. Agora, ele pegou esse garoto. Então, na mesa de jantar, por exemplo, ele chegava lá e pegava o bife maior, né? Ele falava: devolve, por que você pegou o bife maior? Será que você não sabe que tem mais gente, tem pessoas aqui em casa? Então ele tomou e pegava o cara, mas pensa no cara que ralou na mão dele. Aí deixava ali quantidade de coisas certinhas ali, o cara ia, comia 2, 3 pães. Você comeu 2, 3 pães para quê? Você acha que você está sozinho aqui? Não tem a tua noiva, não tem os teus 2 cunhados, eu e a tua sogra, a gente não come não? Então ele ficou 2 meses tratando o camarada, né? E fala: sabe o que você precisa aprender? Você precisa aprender que você não está sozinho no mundo. Você precisa aprender que você precisa compartilhar. Você precisa aprender que no reino de Deus a gente precisa da túnica, da capa, andar a segunda milha. No reino de Deus você precisa aprender, querido, que a gente não é o primeiro, a gente é o último. Então na mesa, por exemplo, ele era o primeiro que atacava, não aprende, você é o último a tirar aqui. Primeiro que você ainda não faz parte da família. Então espera todo. Então ele tratou esse camarada, sendo um camarada que ralou na mão dele. Mas casou hoje, um homem de Deus, tratado hoje. Esse menino, você não vê um menino doce. Mas ele fala: Ronaldo, eu ralei. Mas eu aprendi coisas que eu nunca aprendi na minha casa. Então Deus, ele não tem filhos mimados. Deus, ele tem filhos. Ele trata os filhos com amor, mas ele trata os filhos com autoridade. Então nós corremos o risco de formar uma geração que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a verdade, de uma geração que não se compromete, de uma geração, querido, que não está preocupado com o outro, que não está preocupado com o irmão, mas de uma geração que pensa em si mesmo. Então hoje é muito comum se passar a mão na cabeça das pessoas. Hoje é muito comum a gente pregar, a gente não está amarrado, as pessoas pregarem aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não, mas vai pregar, as pessoas vão sair da igreja, que saiam. E o dia que a gente tiver que abrir mão da verdade para manter as pessoas na igreja, vamos fechar isso aqui, vamos vender banana, pelo menos a gente ganha dinheiro. Então a verdade, ela precisa ser inegociável na nossa vida, porque é a verdade que nos muda, é a verdade que nos transforma. Se nós, como igrejas, queridos, precisamos estabelecer aqui, escolher alimento para agradar as pessoas, canções para agradar as pessoas. Ah, pastor, toca aquela música. Ah, não estamos aqui para tocar nada para você não, querido. Eu gosto, é que você gosta, mas não estamos aqui tocando para você, estamos tocando para o Senhor. Estamos aqui alegrando o coração de Deus, não estamos cantando para agradar o coração de ninguém, para alegrar o coração de ninguém. Não vamos escolher música que as pessoas gostam. Os irmãos têm liberdade, eles sabem disso, para adorar, tocar o coração do Senhor. Quem está entendendo? Então não estamos aqui para alegar, para agradar ninguém. Esse não é o princípio, não é o objetivo do Evangelho. Porque o princípio e o objetivo do Evangelho é transformar a vida das pessoas, é estabelecer uma condição na vida da pessoa que faça ela funcionar em Deus, funcionar numa verdade que transforma, funcionar em uma verdade que estabelece uma condição onde eu vou caminhar funcionando até Jesus voltar e me levar, ou eu ser recolhido. Esse é o princípio da palavra de Deus. Aí nós ficamos, né, que dentro de, precisamos agradar isso, precisamos, não podemos falar que aqui machuca as pessoas, a gente não pode falar determinada verdade, senão a pessoa fica triste. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, que nós estamos. A verdade para nós precisa ser inegociável. Está certo, para dizer a verdade, você não precisa ser grosso, você não precisa ser mal educado. Mas a verdade na minha vida e na tua precisa ser algo interno, funcional, que funcione de dentro para fora, nos transformando e tirando de nós tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus. Que aquilo que não faz parte do projeto de Deus na nossa vida precisa ser arrancado e jogado fora. E aquilo que faz parte do projeto de Deus precisa permanecer, nos mudar e nos transformar e nos fazer funcionar no reino. A igreja de Jesus, ela é uma igreja orgânica. O que é uma igreja orgânica? É uma igreja que funciona como corpo. Não é uma empresa. Não pode ser uma empresa. Aí, vamos aqui, tem que dar cargo. Não, isso não, tem alguma coisa de errado, gente. Porque a igreja orgânica precisa funcionar como corpo. E o corpo vai funcionar, mão é mão, pé é pé, olho é olho. Amém? Ouvido é ouvido, boca é boca. Cada um funciona no seu chamado, cada um funciona no seu papel, cada um funciona naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Deus fundamentou dentro do nosso interior. Agora, quem vai estabelecer isso? É nós? Não, é você em Deus, no teu tempo com Deus, no teu tempo com a palavra. É você no teu funcionamento pessoal com o Senhor, que vai funcionar em todos os aspectos. As coisas precisam funcionar de acordo com esse prisma, né? De acordo com o mover de Deus, com o mover do Espírito Santo. Senão daqui a pouco nós transformamos isso numa empresa, né? Aqui e tal, acho que tem que ter um mínimo de organização, acho que não tem como ter uma estrutura sem ter departamentos. Não é disso que eu estou falando, né? Mas nós não podemos funcionar em torno disso. Porque nós, como igreja, nós precisamos funcionar como corpo. Minha mão é mão, pé é pé, olho é olho, cabeça só tem um, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, se alguém pensa ser cabeça, já complicado, né? Então, a cabeça é o Senhor e nós somos o seu corpo funcionando dentro do chamado que Ele nos deu, dentro do chamado que Ele estabeleceu, dentro da condição que Ele estabeleceu. Não somos nós que estabelecemos, é o Senhor. Por isso que a ordenação, né? A ordenação é algo tão de Deus, mas ela é tão de Deus mesmo, que não pode ter influência humana. Nós não podemos achar o cara que é pastor, vamos ungir ele, a coisa não funciona assim. E as igrejas estão entrando numa fobia tão doida, né? Precisa ordenar as pessoas vão sair da igreja, aí como não reconhece o ministério da mulher, não unge como pastor, unge como missionária. Missionária do quê? Está nas nações? Ou é missionária da rua de casa? Então olha o trem como está funcionando, querido. O que, que é uma ordenação? Uma ordenação é um reconhecimento. Quando o pastor Alencar foi ordenado, na realidade ele não foi ordenado. Ele foi reconhecido naquilo que ele já era. Quando eu falo do Neto, do Charles, é um caminho. Eles têm chamado. Eles vão ser ordenados quando? Quando a igreja, como corpo, reconhecer eles como pastor. Então a questão do óleo aqui é só um reconhecimento daquilo que ele já é, não é um título. Eu não sou pastor porque me deram um título. Né? Ali o pastor falou uma coisa tremenda no seminário lá, né? Aqui nós não damos título, nós tiramos. Né? Nós estamos tirando, não estamos dando, não, nós estamos tirando quem tem. Porque não é o título que te faz funcionar, é o teu chamado. É a tua posição em um corpo orgânico. E um corpo perfeito. Quando eu falo corpo perfeito, não estou falando da denominação. Eu estou falando do corpo de Jesus. É o teu funcionamento neste corpo, querido. Então, a ordenação, ela precisa ser um reconhecimento daquilo que nós já somos, do nosso chamado, do nosso funcionamento. Amém? Então, a paternidade, ela nos cura de tanta coisa. Porque a paternidade, ela vai te levar para um caminho de intimidade com Jesus. João dos 12 foi quem mais entendeu esse princípio, não largou mão de Jesus em nenhum momento. Quando Jesus ressuscitou, que Jesus aparece lá para os 12 pela primeira vez, Evangelho de João 20 e 21, fala isso. Jesus chama Pedro para ter uma conversa particular com ele. Jesus precisava curar Pedro. Pedro havia negado Jesus, estava ferido. Jesus chama Pedro num canto para conversar com ele. Quem vem atrás? Quem? João. Pedro falou assim: Senhor, o que esse cara está fazendo aqui? Ele falou: deixa ele vir. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, que te importa? Olha a importância de alguém que não abre mão de colo. Era uma conversa particular. Pedro não queria que João visse. Jesus falou: deixa ele, que te importa? Se ele quer vir, que venha. Não foi chamado. Mas a importância dele estar perto de Jesus era muito importante para ele. Quem foi o último discípulo que morreu? Qual foi o único discípulo que não morreu de morte matada? Morreu de morte morrida, de morte natural? João. Querido, como vale a pena andar debaixo de uma unção de paternidade, uma unção de proteção? Como vale a pena a gente procurar um caminho de intimidade com o Pai? De um caminho. João entendeu isso mais do que ninguém. João foi o único dos discípulos que estava ali até a crucificação, porque quando Jesus estava morrendo ali, ele recolheu Maria por ordem de Jesus e saiu. Mas ele só saiu de perto de Jesus quando Jesus falou: sai, vai, pega tua mãe e vai cuidar dela. Até o último momento. Então, uma condição de paternidade, ela te leva, querida, a uma condição de intimidade. Porque ela faz você escolher um caminho perto dele. Você não abre mão da palavra, você não abre mão de andar debaixo dele, você não abre mão de andar debaixo da palavra, não abre mão de andar debaixo da verdade. Porque você sabe que a verdade, ela não apenas protege você, mas a verdade, ela te liberta. E ela te estabelece como escudo. Eu ministrei isso semana passada, né? Sobre aquele escudo de proteção, sobre aquela área periférica ali de proteção que a verdade proporciona para nós, quando nós decidimos andar nela. E a paternidade, esse caminho de paternidade, estabelece uma condição, não apenas de proteção, mas um caminho de crescimento sobrenatural na nossa vida. Nós caminhamos, andamos, prosseguimos. A tendência de errar é natural na nossa condição humana de carne, mas mesmo quando nós erramos, essa condição, ela proporciona um caminho de volta sem traumas, né? Porque filho, quando ele entende que ele é filho, sabe o que ele faz? Como aquele filho pródigo: eu errei, larguei a casa do meu pai, vou voltar para lá. Os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu vivo hoje longe de casa. E vou pedir para o meu pai me tratar, nem que seja como empregado. Quase foi a surpresa dele que quando ele volta para o pai está de longe esperando ele. E antes dele chegar na fazenda do pai, ele disse que o pai correu ao seu encontro e o abraçou. Essa é a condição da paternidade, uma condição de proteção, uma condição de cuidado. Uma condição de, mesmo quando nós erramos, mas sabemos fazer o caminho de volta, em vez de ter a censura que teve do irmãozinho carnal, que muita gente acha que o outro era o bonzinho, aquele que era o ruim. Eu estou aqui do teu lado há tantos anos, você nunca me deu nem um frango. O problema era o religioso, esse que era o problema. O que foi embora não era o problema, que ele não teve nenhuma dificuldade de fazer o caminho de volta da maneira como tinha que fazer. Enquanto o religioso, por causa do legalismo dele, ele achava que tinha os direitos dele, e o pai o nunca reconheceu. Filho, você está aqui do meu lado, tudo que eu tenho é teu. Você queria um frango, começa o frango, está lá, pega lá. Você queria o novilho cevado, era só pedir. Você é meu filho. Olha, o que é meu é teu. Isso é paternidade. O religioso não consegue entender isso. Quando nós decidimos andar nesse caminho, nós entramos num caminho mais fácil, querido. Por que mais fácil? Porque mesmo quando você erra, você não tem dificuldade de fazer meia volta e fazer tudo o que precisa ser feito para reconquistar o teu lugar. Paternidade é a chave de funcionamento no reino de Deus para as nossas vidas. Paternidade é uma chave que nos faz funcionar, não apenas em harmonia com a verdade, mas nos faz funcionar em um caminho onde as coisas vão funcionar dentro do padrão e projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Precisamos aprender a andar nisso, querido.